Índia, Delta, Papá, livre decolagem, vento 1,00 graus, 1,0 nós. Atento à esteira de turbulência do Boeing, cruzou o eixo. 1,260, Solos 3, 1, Sol 1, 2, 1, decimal 9, um bom dia. Geral 219, 260, bom dia. Prossiga. A informação de estação que está próxima, cortando o grama, aí não há nenhum perigo, não, de voar algum detrito aqui na aeronave, como fogo? Bom, o que foi coordenado aí com a equipe do corte é que é manter 50 metros, né, da lateral da pista. Se por acaso você observou aí que a distância está menor, a gente pode reportar, assim como você pode reportar também. Não deu pra mensurar exatamente, né, 50 metros, só tem que estar bem próximo assim, no pouso mesmo, né, tá funcionando, o pouso logo com detrito na aeronave, mas tá bem próximo. Afirmativo, nós então vamos relatar a infra-aero sobre o ocorrido. Pelo menos tem uma coordenação pra resolver uma aeronave pousando, decolando, que ele pare de se cortar, né, às vezes não há nenhuma proteção entre ele. A pista e... Dia Delta Papá, decolou os 32, controle 1,20,8. 1,20,8. Vitorinha Juliette, livre pouso 1,97, vento 0,90 graus, 1,2 nós. Livre na 1,97, hoje dia Júlio. Dia Delta Papá. Papa Tango, Índia Delta Bravo, controle Salvador, mantém as condições visuais no teste corredor Axé. E reportando o farol da barra, o Índia Delta Papá. Vai repassar no farol da barra, mantendo a cheia e meu pé, Índia Delta Papá. Quatro, livre backtrack e táxi até o pátio 4. Faz esforço mais off South East Salvador VOA. Fly direct mark position, stand flight level 0 para 0. Portão previsto 08. Mantém sua bilhete, 260. 983, ponte 5, pushback, estacionamento. Gol 193, aguardando o push, aguarda, aguarda, ok? Poderia repetir para o 983? Aguarda para o push estimado 1 minuto. 1 minuto, aguarda. Solo 355, PAB 43, 2 horas e 50 da manhã, alternativa, push, seguro, solicitado. Autorizado táxi, Índia, ponte para a torre, 198, espalha 95, negão 095, 35595. Autorizado táxi, Índia, ponte 0 após a TR da Trip, livrar a entrada de Juliette, prossegue portão 08. Pode ver a nave passar, só foi errado portão 8, Golão 260. O Gol 193 coordena o kit solo, após companhia, táxi reto da guarda, autorizado, puxa por táxi. Pode mesmo, está autorizado, Gol 193. Robatango, Índia Delta Papá, estamos fazendo um tráfego próximo a Vera Cruz, mantendo 500 pés, nós não temos o contato bilateral com ele. Ah, está frequente, está ali para coordenação, Índia Delta Papá. Papá. Sim. Zona 397.4, pega essa. Zona 397, após a TR, taxi reta, guarda autorizado, puxa a porta. Após a TR, tá ali, vai botar 397. Torre 73198, vai passar Índia Serra, estabilizado. 73198, livre pouso, vento 090 graus, 90 mais. Livre pouso, 73198. Passando Vitor Mike Quebec, mantém as suas condições visuais, 1.500 pés, via corredores, reporta e Paris. Reporta Paris, Vitor Mike Quebec, 1.500 pés, com 0.69. Trip 5595, visual com tráfego na final. Após a passagem do tráfego, ali mantém no 0, 35595. Índia Novelalpa, bom dia, confirma o setor que faz. Gente, foi baixando meus pés, autorizado. Decola pistão 7 com a direita, controle número 0.8, aciona 0171 no Índia Novelalpa. Correto, confirmado. comando 2 a bordo no pátio 4, Índia Menal, estacionamento táxi 2895. Dan 31, navio 8, solo aos 41, no solo 121, pessoal 9, livrando à direita, um bom dia. 219, até daqui a pouco. Salvador, 3198, livrando à escuta. 3198, taxia Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 3198. Tem vento 110 graus, 129. Nada de falar de novo. Autorizado, táxi, Índia, com temperatura 1895, Negão no 0, 1, 4, 3, gol no 397. Índia, com Juliette, 3198. 3198, Juliette, portão 03. Juliette, para o 03, tá? 3198. Táxi, eu vou no 8983, 1994 a bordo, 4 horas, Galeão. 93, 194 a bordo, Axiano em após o Airbus da TAM, tá, ingressando Juliette, prossegue em Índia, ponte para 2895, Negão no 0, 1, 4. Sete após o TAM, Índia, Felipe Gol, 195, no ponte 093. November, Alfa, Livre Táxi, reporte no ponto de espera da ótica. E reporta visual pro campo ou rotatória? Reporta visual pro campo ou rotatória, visual... Ali, Salvador, aqui, 5595, bom dia. E 5595, contato radar, estou para o nível 140, vou direto coral. Cliente, subindo para 140, direto coral, trip 5595. No 397, livre decolagem, vento 110 graus, 122. Sinal 5, aguarde a autorização para o Medan. Salve, salve com o campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, na torre, 118, decimal 9. Boa noite, Torre Salvador, bom dia. Papa Tango, Vitor Maia, Fica Bec. Trip 5595 autorizado, nível final, 1 no 60. Autorizado, 1 no 60, trip 5595. Quebec? Afirmativo, autorizado. Portando, reporta, Quebec. Pode esperar, 1983. 1983, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 1983. Uno 397, decolos 47, controle 120, décima 8, bom, boa tarde. 208, bom, obrigado. Uno 397, bom dia. Uno 397, contato radar, sou para o nível Jô 360, saída da EL, Leda Brito. Da EL, Leda Brito, obrigado. Índia 90 Alfa, reporte alinhado e pronto na 1-7. Confirmando, tem condições já de alinhar e decolar? Sente então, alinha e decola, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Índia 90 graus. Chegada Mari, desça para o nível de voo 050. 3, livre decolagem, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, 983. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, vento 1-0 graus, 1-0 nós, livre pouso, pistão 7. Livre pouso 7, Vitor Mike Quebec. Índia November Alpha, decola aos 49, controle 120, décima 8. Controle 120, décima 8, muito obrigado, Índia November Alpha. 1983, decola aos 49, controle 120, décima 8, bom dia. 208, bom, obrigado, 1983. Canea 6140, para o pushback de treinamento, tá, não pode tomar banho. Autorizado, pushback, senão é Bordax, 1140. Bom dia, Torre Controle Salvador, Índia November Alpha, na sua escuta sobre vigilância radar. A forma é o Índia November Alpha, manter as condições visuais no meu pé, de corredo Axé, reporta no Farol da Barra. Reportarei no Farol da Barra, Índia November Alpha. Rumba 16, estabeleça um localizer correto. Rumba 16, contact Tower, 118.95. Rumba 16, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Rumba 16, is clear to land runway 10. Gente, bom dia. Uno 40, bom total de Uno 5 a bordo, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alternando de... Uno 40, obrigado táxi via em Rei Alfa, no ponto esperado 10, chame torre, Uno 1, decimal 95, quem negar 10, 14, boa viagem. Quando vier chamando torre, 10, 4, mano. O 397 é do centro Recife, no 251. Papatango, Juliette, Bravo, Delta, a 3 milhas para a posição Conde, o serviço radar está terminado, chame agora Ilhéus, 120, decimal 30. Gente, o Guardião 01 reporta no Parque do Sul, não temos o tráfego de novembro, próxima situação ali, mantendo o pé. Taxi Hotel? Gente, então ao estacionar, frequência livre, um bom dia, rumo no meio. Gol 193, chama Recife no 251. 251, gol 193. Gol no 732, espera 2000 pés, ajuste no 014, autorizado na IMS, é posto estabilizado. Sete 300 copiou o controle de Salvador? Copiou sim para 2.904, autorizando o procedimento. Está livre da restrição em TAP? Está livre o gol 738, entrou com tráfego. Suposição de 12 horas a 10 milhas. 10 milhas no rumo noroeste, mantendo meu pé. É um Charlie 150, na terceira solicita. Guardião 01, chama a torre 1 com noite decimal 9. Né, 6140, ali na cola da 10, vento 100 graus, 10 mais. Ali da cola da 10, né, 6140. Guardião 01, prossiga. Ativo Guardião 01, autorizado, direto para o pátio do Graé, vento 100 graus, 10 nós, reporte no solo. Trip 5595, suba para o nível de voo 180. Chame agora o centro Recife no 251. Te informar, saída prevista para Guarulhos. Dael? Graças. Prefica, Vitor Mike Beck. As 4, confirme? Vai Quebec, Cairu, mil pés, decola da 17, curva direita, restrito corredor Axé, controle 120 decimal 8, acione 01 no 61. Quebec, sente para acionamento táxi, chame torre, 118 decimal 9. 140, decola 1300, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, é 140, obrigado. Salvador,